Campina de Moabe, o Senhor falou a Moisés e Eleazar, a voz ressoou. Contai os filhos, os que têm valor, a herança é sagrada, é meu amor. Contados na promessa, unidos em adoração, a terra que flui leite e mel, nossa salvação. Em cada tribo, em cada coração, o Senhor é nossa força, nossa direção. Rubem e Simeão, os filhos de Israel, cada um com seu nome, cada um com seu céu. Gad e Judá, juntos em comunhão, a mão do Altíssimo, nossa proteção. Contados na promessa, unidos em adoração, a terra que flui leite e mel, nossa salvação. Em cada tribo, em cada coração, o Senhor é nossa força, nossa direção. Que caíram, não serão esquecidos. A terra se reparte, nossos sonhos erguidos. A herança é do Senhor, por sorte será. Em cada geração a vitória virá. Contados na promessa, unidos em adoração, a terra que flui leite e mel, nossa salvação. Em cada tribo, em cada coração, o Senhor é nossa força, nossa direção. Levi é o escolhido na sua missão, sacerdotes e louvores em pura adoração. Eleazar e Arão, com fé a guiar na jornada da vida, sempre a confiar. Voltados na promessa, unidos em adoração, a terra que flui leite e mel, nossa salvação. Em cada tribo, em cada coração, é nossa força. Contados, libertos na luz da criação, em cada geração um novo cântico em união. De Moisés a Josué, a história não findará. Na terra prometida eternamente viverá. Contados na promessa, unidos em adoração, a terra que flui leite e mel, nossa salvação. Em cada tribo, em cada coração, o Senhor é nossa força, nossa direção.